apaixonado. Pense no vaqueiro que só vive embriagado. Pense no vaqueiro tá virado. Deixei minha mulher pela vida ligada. Foi pense no cacau apaixonado. Estúdio bom. Pense no vaqueiro que só vive embriagado. Pense no vaqueiro tá virado. Deixei minha mulher pela vida ligada. Ela queria acabar com a minha vida. Queria que eu caísse do cavalo. Deixar a minha vida ligar. Pra ter de novo seu beijo, seu abraço. Como posso viver sem minha paixão? E desse jeito que arranca meu coração. Eu nasci com dom pra ser vaqueiro. E como posso deixar minha profissão? Se quer fazer amor, é só entrar no caminhão. Se quer ficar comigo, é só entrar no caminhão. Se me quiser assim, se não quiser pode deixar. Porra, mulher vaquejada, sei que não vai acabar. Se me quiser assim, se não quiser pode deixar. Porra, mulher vaquejada, eu sei que não vai acabar. Chimada Bacilde! E pense no Juma apaixonado. Foi pense no vaqueiro que só vive embriagado. Pense no vaqueiro pra virar. Beijei minha mulher pela vida ligada. Foi pense no vaqueiro apaixonado. E pense no vaqueiro que só vive embriagado. Pense no vaqueiro tá virado. Deixei minha mulher pela vida de gato. É o rei dos caminhões. Meu patrão Gilmar da Bacia. Olha lá, vaqueiro. A mais aqui na ração dos caminhões. Ela queria acabar com a minha vida. Queria que eu caísse no cavalo. Deixar a minha vida ligar. Pra ter de novo seu beijo, seu abraço. Posso viver sem minha paixão. E desse jeito que arranca meu coração. Mas eu nasci com dom pra ser vaqueiro. E como posso deixar minha profissão? Se quer fazer amor, é só entrar no caminhão. Se quer ficar comigo, é só entrar no caminhão. Se me quiser assim, se não quiser pode deixar. Porra, mulher vaquejada, sei que não vai acabar. Se me quiser assim, se não quiser pode deixar. Porra, mulher vaquejada, eu sei que não vai acabar. Ai, foi pense no vaqueiro apaixonado. E pense no vaqueiro que só vive embriagado. Pense no vaqueiro tá virado. Deixei minha mulher pela vida ligada. Foi pense no vaqueiro apaixonado. Ou pense no vaqueiro que só vive embriagado. Pense no vaqueiro pra virar. Deixei minha mulher pela vida de gato. Ai, meu patrão da carteira. Isso é rede. Para meu patrão Rafael. Vaquejada pra todo o Brasil. Fala que três corações. Garana de Barra do Corda. Um saco de estopa de mira amarrado. Eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um belo facão. Tem uma discórdia, um arreio e um laço, o de tatu. Tem uma caia caída perfeita, caprichada e feita só de couro cru. A banda das vaquejadas do Brasil, puxa meu batera! Oh, oh. É DJ Tony! Essa vai pra galera do Parque Antônio Pedro, em Paraíba do Maranhão. Alô, minha vaquejada do meu Brasil! O saco de estopa de mira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tem um balisporo, um arreio e um laço, um punhal de aço, um rabo de tatu. Tem uma caiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Do lampião quebrado só resta o pavio, pra lembrar do frio que eu também guardei. Um pelego branco que perdeu um pelo, apesar do zelo que eu sempre cuidei. Também um cachimbo de cano colombo, quantos pernilongos com eles faltei. Um escrito esquerdo eu guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, na primeira cela que eu mesmo comprei. Lá em Solidade, na casa da Cinta, 230 na hora eu paguei. Também um recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. A minha traia no saco amarrado, no canto encostado que eu sempre guardei. Puxa, Daniel! Pra mim representa um belo passado, a lida de gado que eu sempre gostei. Assim enfrentando um trabalho duro, eu fiz o futuro sem violar a lei. O saco a relíquia com seu adereço, não vende nem deixo ninguém por a mão. Nos trancos da vida encostei o tacto, no ouro do saco a recordação. Isso é moleque ao vivo, a banda das vaquejadas do Brasil. Banda sem parinha, show. 74-9147-0439. Mais uma produção musical Elison. Jogou um laço no meu coração, tô amarrado nessa paixão. Mulher, você me ganhou apenas no jeito de olhar. Parece que me fez. ti, só sinto o maior poder. vaqueiro sul meu Brasil. Isso é rede ouro e busca pé no tchê tchê tchê. Não pense que eu esqueci de vocês não, minha vaqueira. Sim, usa rede. O dedo e endereço de casa de rua, só pra te esquecer, só pra te esquecer. Não pense que a culpa é minha nem sua. O papo é o coração que quer amar você. Mas toda vez que passa ela tá na janela, e quando olho pra ela não dá pra negar. E todo mundo sabe que eu gosto dela, meu coração me entrega no primeiro olhar. O dedo e endereço de casa de rua, só pra te esquecer, só pra te esquecer. Não pense que a culpa é minha e nem sua. Culpa é o coração que quer amar você. Oi, meu vaqueiro, vaguinho, serra, segura vaqueiro, irmão. Alô, Carlinhos, isso é a rede ouro, busca pé, mim, tchê, tchê, tchê. Em setembro tem a rede ouro, vaquejada, vaquejada de serrinha, dia 6 de setembro. Se passo numa praça e encontro uma flor, me lembra o nosso amor e o perfume dela. Toda mulher que vejo me lembra você, seu rosto na TV de uma vida e novela. Mudei de endereço de casa de rua, só pra te esquecer, só pra te esquecer. Não pense que a culpa é minha e nem sua. Culpa é o coração que quer amar você. E o Max da Pina, ração dos campeões. Até meu telefone mandei bloquear. Quebrei meu celular pra deletar seu nome. Tô fugindo de mim pra não te encontrar. Eu não vou suportar te ver com outro homem. Mudei de endereço de casa de rua, só pra te esquecer, só pra te esquecer. Não pense que a culpa é minha nem sua. Culpa é o coração que quer amar você. Distância e cachaça não vão resolver. Não dá pra esquecer, amor mal resolvido. Brigar com o coração, lutar contra a razão. Achar que está ganhando quando está perdido. O dedo e endereço de casa de rua, só pra te esquecer, só pra te esquecer. Não pense que a culpa é minha nem sua. Culpado é o coração que quer amar você. O dedo e endereço de casa de rua, só pra te esquecer, só pra te esquecer. Não pense que a culpa é minha nem sua. Culpado é o coração que quer amar você. Oi, Raquel, vai meu Brasil. Sei que eu quero convidar meu amigo Siqueira Júnior pra participar dessa canção comigo. O prazer é meu, amada Dilson. Valeu pelo convite. Sucesso, garoto. Amigo, fique um pouco aqui comigo e escute, por favor, a minha história. Estou sofrendo, parece um castigo. Não sei o que será da minha vida agora. Amigo, a mulher que mais amei e me entreguei de corpo e alma e coração, fez de tudo pra ver meu nome na lama, não enxergou, não deu valor minha paixão. Amigo, o que acontece com você? O coincidência, eu também estou vivendo. Ainda bate aqui dentro do meu peito um coração que pouco a pouco está morrendo. Amigo, o que ela fez comigo, eu não desejo para nenhum ser humano. A minha vida é beber de bar em bar. Depois que ela foi embora, dia e noite estou chorando. Somos dois apaixonados, nossa dor é dividida. Nós vivemos por viver, tenho eu e tem você, uma paixão mal resolvida. Todo homem apaixonado tem no peito uma dor, as lembranças de um passado num coração tatuado, as marcas de um grande amor. É por isso que a amada de um céu vaqueiro mais apaixonado desse Brasil. E o telefone do sucesso é 099-8116-2210. Hot Baby! Amigo, o que acontece com você? Por coincidência, eu também estou vivendo. Ainda bate aqui dentro do meu peito um coração que pouco a pouco está morrendo. Amigo, o que ela fez comigo, eu não desejo para nenhum ser humano. A minha vida é beber de bar em bar. Depois que ela foi embora, dia e noite estou chorando. Somos dois apaixonados, nossa dor é dividida. Nós vivemos por viver, tenho eu e tem você, uma paixão mal resolvida. Todo homem apaixonado tem no peito uma dor, as lembranças do passado e no coração tatuado as marcas de um grande amor. Somos dois apaixonados, nossa dor é dividida. Nós vivemos por viver, tenho eu e tem você, uma paixão mal resolvida. Todo homem apaixonado tem no peito uma dor, as lembranças do passado no coração tatuado, as marcas de um grande amor. As lembranças de um passado no coração tatuado, as marcas de um grande amor. Você pensa e eu penso que em mim você não pensa, porque nenhum momento eu passo no seu pensamento. Só que eu sou vidente, eu sinto que você sente, que mesmo estando ausente estou presente sua mente. Só que eu sou vidente, eu sinto que você sente, que mesmo estando ausente estou presente em sua mente. Não vai conseguir me esquecer, você vai ver. Quando pensar que não, eu faço seu coração doer. Quando pensar que não, eu faço seu coração doer. Em mim você não.

pincel. Sua voz doce e romântica, seu jeitinho delicado. Mulher da pele morena, de cabelos cacheados. Você precisa saber que eu tô amando você e quero ser teu namorado. Será rasgado no pedaço, viu, meu velho? Mulher, pra te conquistar, até a morte eu enfrento. Nada segura o homem com uma paixão por dentro. Se eu ganhar o seu amor, nesses 8 dias eu vou marcar nosso casamento. Se por acaso você estiver me ouvindo agora, eu te peço por favor, por Deus e Nossa Senhora, que não despreze o amor de um vaqueiro sofredor que te ama e te adora. Eu dedico essa canção pra você, minha querida. Eu não quero mais viver com essa paixão escondida. Se é pra viver sem você, prefiro não mais te ver pra o resto da minha vida. Se é pra viver sem você, prefiro não mais te ver pra o resto da minha vida. Ela rasgada, viu? Por isso eu quero beber. Na rua vou amanhecer. Chama aqui meu grande amigo Zezinho Cigano, vem cá, Zezinho! A outra! Agora um acústico apaixonado, Zezinho. Olá! Ó, Tom Alisson, vai, Alisson! Chama, meu filho! Estúdio Musical Elisson. Ei! Mãozinha pra cima! Bate na palma! Unido Garanhuns. Vai, Zezito. Chame. Amigo, pega essa calcinha, entregue pra minha ex-mulher. Mas entregue com muito cuidado, o caso é complicado, tu sabes como é. Fica a pé. Amigo, sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela. Escreva e não diga meu nome, pois meu telefone eu já mandei pra ela. Se for acaso conhecer e alguém perceber e depois comentar, invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar. Alô! Vai, amigo, ao encontro dela, pra falar pra ela, se preciso for, chame a sua amiga, leia a calcinha e diga que seu ex mandou. Vai, meu amigo, ao encontro dela, pra falar pra ela, se preciso for, chame a sua amiga, leia a calcinha e diga que seu ex mandou. Esse é o Forrozão Serra Rasgada. Cutuca, meu velho Joilson. mas só beba se quiser. Se não quer beber cerveja, beba uma pinga qualquer. Só quero desabafar e agora vou lhe contar tudo sobre essa mulher. Ela é muito dengosa e tem um cheiro de flor. Tem um andar envolvente e um olhar sedutor. Tô amando até demais, confesso que sou capaz de morrer por esse amor. Por isso, meu caro amigo, vou lhe contar o meu drama. Tô vivendo apaixonado por alguém que não me ama. A vida não tem mais graça, vou me lascar na cachaça sem ela na minha cama. Quando lhe dou um abraço, ela me abraça também. Esforça pra me amar e querer bem. Finge até que me deseja, mas quando ela me vê, já tá pensando em outra alguém. Me tira fora do time, me expulsa e me dá cartão. Me pede pra desistir e esquecer essa paixão. Diz que prefere a saudade, dispensa a felicidade. Cidade só dorme com a solidão. Meu amigo, me perdoe por estar te alugando. Sei que tá ficando tarde, o bar já tá quase fechando. Pode ir pra casa dormir que eu vou ficar aqui pensando nela e chorando. Pode ir pra casa dormir que eu vou ficar aqui pensando nela e chorando. 69 anos, faz um mês que estou prostrado. E o doutor disse a meu povo que eu estou desenganado. E o doutor disse a meu povo que eu estou desenganado. Campeei 60 anos brincando de mundo afora. E já foi eu do passado e quem estou sendo agora. Essa saudade que eu sinto me mata antes da hora. E essa saudade que eu sinto me mata antes da hora. Já saí pra tantas festas, hoje não posso sair. Bebi muitas pingas boas, dia e noite sem cair. E hoje eu só vejo remédio, sem poder mais engolir. Hoje eu só vejo remédio, sem poder mais engolir. Soluçando de saudade, dou adeus à minha cela. Peço pra minha família que se puder guarde ela. Pra recordar das carreiras, eu já dei montado nela. Pra recordar das carreiras, eu já dei montado nela. Adeus currais, adeus campo, cercado, bate corrida. Mas se Deus ainda me desce, faz alguns anos de vida. Mas se Deus ainda me desce, faz alguns anos de vida. De tudo na minha vida eu tenho recordações. Adeus queridos vaqueiros, colegas do meu sertão. Fique brincando por mim nas festas de aparcações. Fique e brincando comigo nas festas de apartações. Adeus, rebanho de gado, que engordei com capim. Concedei com tanto gosto e hoje estou quase no fim. Quem será de hoje em diante, quem vai dizer lá por mim? Quem será de hoje em diante, quem vai dizer lá por mim? O adeus a meu cavalo, lembrando da vontade dele. Já que Deus quer me matar, também deve matar ele. Pra ninguém ver outro homem, pega boi montado nele. Pra ninguém ver outro homem, pega boi montado nele. Adeus meu querido filho, que foi meu melhor amigo. Adeus minha velha esposa, rainha do meu abrigo. Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo. Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo. Meu patrão, estou chegando no momento derradeiro. Bota a vela em minha mão e me perdoe se fui grosseiro. Receba como lembrança o último adeus de um vaqueiro. Receba como lembrança o último adeus de um vaqueiro. Eu canto porque sou apaixonado. Pois se eu não revelar tudo que sinto, é perigoso eu morrer sufocado. Todos sabem que eu ando muito triste, mas não sabem porque sou infeliz. Vivo cantando pra curar minha mágoa e esquecer a mulher que eu sempre quis. Vivo cantando pra curar minha mágoa e esquecer a mulher que eu sempre quis. Me pediram pra não cantar apaixonado, me pediram pra não contar meu amargor. Mas como posso esconder minha tristeza diante da minha grande dor? Um alguém sorriu das minhas lágrimas. Esse alguém nunca soube o que é amor. Não sei por que esse alguém vive zombando e maltratando meu coração sofredor. Não sei por que esse alguém vive zombando e maltratando meu coração sofredor. Musical Ellison. E aí, vai encarar? Ei, Tivanil, tem essa é pra você. Bota mais uma dose de uísque aí, meu patrão. Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo. Você não imagina como eu ando triste.

estar careta, eu te peço perdão. Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mãe. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola em uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. Um braço da viola vai me consolar até você abrir de vez seu coração. Gaioleiros que viajam nas estradas, pelas altas madrugadas, pelo amor à profissão, dentro do seu caminhão. O sofrimento é demais, puxando o boi do Goiás pro Pará ou Maranhão. Os que rodam no Pará, Itaituba, Belém, Ixinguara, Santarém, Marabá, Paraguamina, Imperatriz ou Colina, Carolina ou Redenção, por Balsa do Maranhão, Santa Inês ou Terezinha. Os gaioleiros nas estradas sofrem com as serrações, sujeita até os ladrões e os buracos das estradas. Rodam pelas madrugadas, feito loucos arrebentados, muitos têm se acabado nesta longa caminhada. Se despede da família, viajando no estradão, a fim de ganhar o pão, vai para o sul do Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso ou Paraná, muitos se acabam por lá e a família não vê mais. Outros vêm bem apressado, pisa fundo pra chegar, o carro pega a falhar, ou então bate o motor, se for o radiador, quebra o diferencial, no trecho de matagal, só Deus é seu protetor. Dedico esta canção a todos os gaioleiros, dos caminhões boiadeiros, desse país barulhinho, de galego pra amado, compositor e artista, somos também motorista do chão desse meu Brasil. De galego pra amado, compositor e artista, somos também motorista do chão desse meu Brasil. Oh, oh, oh, oh. Tá até na boca das crianças, só enchendo e derramando. É sem parar, macho velho. A número um das vaquejadas. Olha o meu tchê-tchê-tchê, vaqueiro. A sua qualidade agora tem nome. Nome. Musical Ellison. Eu sou muito feliz por ser vaqueiro. Me criei no sertão pegando gado. Pequena, eu fiquei para sempre apaixonado. Eu pensava que era brincadeira de uma noite tão linda de fogueira. Sem querer, segurei na sua mão. Se eu contar, pouca gente acredita que essa jovem tão meiga e tão bonita é a filha mais nova do patrão. Quando são 5 horas da manhã, penso em Deus e pra luta me levanto. Corro à vista no pátio da fazenda, vejo gado malhado em todo canto. Eu por ser da fazenda um bom raqueiro, vou de ponta de pé para o terreiro, atendendo o recurso da paixão. sem temer a carranca do pai dela. Da calçada me escoro na janela, dou um beijo na filha do patrão. Final de semana tem forró, eu termino mais cedo meu trabalho. Dou comida ao cavalo e prendo o gado, guarda a cela, o gibão e o chucar. Um horário marcado pra nós dois, ela chega primeiro e eu depois. E o encontro da gente é no salão. Invejosos cochicham sem descanso, comentando na festa que eu só danço com a filha mais nova do patrão. O seu pai descobriu nosso namoro, quem é pobre com rico nunca pode. Ainda bem que na minha profissão conheço um vaqueiro pra ser mole. Inventei de falar com o pai dela e pedi para me casar com ela. E o velho zangado diz que não. Me botou da fazenda para fora. Dessa vez eu vou ter que ir embora, mas só vou com a filha do patrão. Vaqueiro, o herói do sertão, o artista do filme do Nordeste. Ser vaqueiro é ter grande compromisso de bravura, tanto com o povo que quer ver o gado domado, quanto com o gado que fará tudo para dificultar o trabalho do vaqueiro. Ser vaqueiro é muito difícil, ser cantador é muito mais, pois tem que expressar em seus versos as proezas que o vaqueiro faz e destrinchar o folclore através de uma voz que ecoa e domina no aboiar o touro mais feroz. Refiro-me a galego aboiador. Deus, dá-me inspiração com o teu poder sagrado pra eu escrever a morte de um vaqueiro afamado que mataram em Castanhal, chamado Chico Virado. Oi, Chico era paraibano de Belém, de Brejo do Cruz, acabou sem Castanhal e hoje está com Jesus. Seu nome imortalizou-se, seu corpo virou sem pus. Findou-se seu heroísmo, a fome sua bravura. Hoje resta um pesadelo e só uma sombra escura. Tem uma cruz como um símbolo em cima da sepultura. Ei, quando Chico se acabou, foi choro e prantos no chão. Seu cavalo cabeludo desprezou água e ração, cavou o chão relinchando, pedindo boi no morão. Ei, passou dias isolado no mais cruel abandono, não comia e nem bebia, na porteira relinchando, e se falasse dizia: eu quero ver o meu dono. Ei, o Nordeste se abalou e toda a terra tremeu, o mundo deu um abalo, o Brasil estremeceu, quando espalhou-se a notícia, Chico Virado morreu. Oi, Manuel Lopes, o patrão seu, a saudade não resiste, quando chega nas fazendas ou vaquejadas assiste, diz: esta festa sem Chico parece um fantasma triste. Oi, Ceará e Piauí, Maranhão para Goiás, a Bahia e o Sergipe, Rio Grande, Minas Gerais, Pernambuco e Alagoas, a terra dos marechais, sentiu que este vaqueiro na terra não volta mais. Oh!